O macrocosmos, assim falou Henri Cristo. O primeiro e único espírito que existe é o do Senhor. Ele é o macrocosmos, causa e princípio de tudo, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do universo. Todos nós somos uma partícula do Espírito de Deus. Somos o microcosmos. Esta centelha divina anima o corpo físico, todavia continua fazendo parte do Criador, porque Ele é onipresente. O Espírito de Deus vivifica o corpo dos seres humanos e dos animais, porque a vida de toda a carne está no sangue. Levítico, capítulo 17, versículo 14. Somos todos impelidos pelo sopro divino que originou a vida e animou todas as criaturas que se movem sobre a terra. Da mesma forma que o sol emite seus resplandecentes raios para dar vida às plantas, aos animais, aos seres humanos, assim também Deus emitiu uma partícula de seu espírito para dar vida aos seres viventes que habitam a terra. A luz do sol vos enreda, vos alimenta, vos fortifica. Vós o podeis sentir bater em vossa pele. Mesmo estando tão longe, o sol pode ser visto pelos vossos olhos. Entretanto, é uma ínfima parte da criação de Deus. O Senhor Todo-Poderoso é eterno, inefável, indescritível, incomensurável. Vós não o podeis ver. No entanto, Ele habita e está presente em cada um de vós. De forma semelhante, vós não vedes o indispensável ar que respirais, mas sem ele, fatalmente desencarnais. Ao mesmo tempo que Deus vos parece tão longe, inescrutável, inatingível, na verdade, Ele está tão presente, tão perto de vossos olhos, que se vos concedesse abri-los, certamente vos cegaria o brilho da luz emanada do Criador. Por ora não vos é permitido contemplar diretamente a augusta face do vosso Senhor e vosso Deus, pois ainda não estáis evoluídos, preparados, dignificados pela purificação espiritual. Mas hoje vós não o vedes nem o ouvis. E é melhor assim. Um dia, porém, o véu que cobre vossos olhos será retirado pelas mãos que o teceram. E a argila que obstrui vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a amassaram. Então o vereis, então o ouvireis, e não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez. Pois naquele dia conhecereis a finalidade oculta de todas as coisas, e abençoareis as trevas como abençoais a luz. Na criação divina tudo tem um propósito, um significado, uma razão de ser. Mesmo que algo vos aparente estar errado, faz parte de um todo que está certo. Reitero uma vez mais que Deus é o primeiro e único Espírito. Por força de expressão dizeis, o teu Espírito, o meu Espírito, o nosso Espírito. Não obstante, Deus é o único Espírito, único ser incriado. E nós somos uma partícula deste imenso Espírito. Mesmo que em nós esteja e habite a partícula do Espírito Divino, esta continua fazendo parte dele. É aí que o ser humano se equivoca ao pensar que eu sou isto, eu sou aquilo. Ninguém é nada. Só Deus é tudo. Ele nos emprestou, cedeu-nos essa partícula, esta centelha vivificante que todavia sempre pertencerá a Ele. Mesmo quando o Altíssimo não recebe um espírito que desencarnou por muito haver infringido a lei, em consequência o peso dos pecados não o permitiu subir, ainda assim continua sendo parte dele. Tão somente permanece na esfera terrestre a fim de ser purgado, lavado, higienizado, até evoluir e descartar-se da dívida karmática para conseguir subir ao plano cósmico, ao infinito junto ao Pai Celeste. A fim de que sejais dignos do Senhor, vosso Deus, esforçai-vos por cumprir o que eu disse há 2000 anos, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Que não é um mero conjunto de palavras bonitas, e sim um fragmento da lei divina. Consiste em guardar de corpo e alma os santos mandamentos e praticar as grandes virtudes humanas baseadas no amor de Deus. Mesmo o mais imundo, inóspito e repugnante lugar onde possa habitar um ser humano ou um animal, para lá também se estendem os domínios de Deus. Não obstante, muitas vezes a presença se faz em forma de maldição, que é o desprezo do Criador. É mistério que os seres humanos saibam o significado desta palavra para que não violem a lei divina e nunca tenham a maldição, ou seja, o desprezo de Deus. Ao contrário, ao viver de acordo com a lei, terão sempre a bênção do Senhor, que se dará em forma de saúde, alegria, prosperidade e vontade de viver. Há 2000 anos eu disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem alguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Minha missão é sempre retornar a este mundo para ensinar aos meus filhos o caminho que conduz ao Criador, almejando que voltem à senda do bem viver sob o império da lei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Todos um dia voltarão a ser comigo e meu Pai, Senhor e Deus, na eternidade, uma só coisa. Que tenham toda a minha paz, meus filhos.